programa de acesso, eu já era, tem notícia dele, e só tem que dar parabéns a vocês, porque eu sei que não é fácil manter. E essa chama, meus amigos, tem que ser acesa. E tem que continuar acesa. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 300. Poxa, que orgulho, né? Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Thales Maciel, Lucas não pôde vir pra gravação hoje, a gente tá fazendo a gravação no dia 14. Se fudeu. Meteu atestado no dia errado. Meteu atestado no dia do programa 300, isso é um absurdo. Bom, não é todo programa que chega na edição número 300. Então, o Decadentes começou já há mais de 5 anos. Começou dia 3 de abril de 2016. A gente queria ter feito esse programa para comemorar os 5 anos do programa, mas devido à pandemia, a gente não teve como fazer ele em abril. Estamos fazendo ele agora no programa 300. Eu tenho muito orgulho desse programa, do nosso podcast, do nosso canal. Não fomos nós, nenhum dos fundadores, né? Os fundadores foram o Henrique, o Alisson e o Cláudio Sálvio, famoso corneta, né? Depois veio também o Ramon Gregório, veio aqui o Serjão, que fez o programa com a gente, e depois nós assumimos esse programa, né? De alguma forma, mas todos que passaram Decadentes deram a sua contribuição. E esse programa 300... é para quem ouve a gente, é para quem tem o costume de nos acompanhar, que começou a gostar da gente, começou a gostar do jeito que a gente fala de América, que é um jeito baseado em paixão. Não é baseado em jornalismo. Não, é baseado esporte. É baseado em quem, então? Eu sou jornalista. Jornalista com conhecimento de causa, continuo falando isso. Sei, nós sei. Nós estamos sendo agarrados. Sei, sei, sei. Esse programa, então, é para marcar essa data. Muito obrigado a todos os decadentes. Os decadentes não são os americanos, tá, gente? Os decadentes somos nós. É que nem os trapalhões. Nós somos os decadentes. Muito obrigado a todos os decadentes. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Mas principalmente obrigado ao América por existir. Abraço e curtam o programa. Bom, eu já vou começar o programa emocionado. Eu tô aqui, acho que no lugar mais americano que eu já fui na minha vida, né? Que é o museu aqui na casa do nosso presidente de honra, Dr. Afonso Celso Raso. E eu tô vendo aqui junto dos meus culpados de sempre, né? Serjão, Thales, Felipe. Essa mesma emoção, né? Porque pra gente que é apaixonado com a América como nós somos, essa aqui é a maior definição de amor, né? E primeiro começar agradecendo aí o convite do presidente Afonso Celso Raso para a gente conhecer aqui a casa dele, a Casa do América, né? Essa coisa linda que a gente começou a ver aqui, mas que a gente vai acompanhar mais. Presidente, muito obrigado pelo convite. Dizer que é uma grande honra para o senhor nos termos convidado, é uma honra para nós ter sido convidado pelo senhor aqui para sua casa, e dizer que não poderia ter uma pessoa mais relevante, mais importante no nosso programa 300. A gente está fazendo nosso primeiro programa comemorativo, nós já temos 5 anos de programa, e a gente, né, fez de tudo para acontecer esse evento, e está sendo uma honra para nós estar aqui hoje. Muito obrigado. A honra é minha. O convite é recíproco. Quando me disseram que vocês queriam me entrevistar, eu falei, não, vamos fazer lá em casa. Que é casa de americano fanático, meio doido, meio torcedor, meio corneta, mas amo a América. E sempre que é a coisa mais importante. Então, aqui eu tenho muita coisa que vai perpetuar a história do América. E vocês, através de programas, vocês estão perpetuando a história do América. Porque cada programa é uma história viva do que está acontecendo ali. É quase que um diário. E eu estou quase me permitindo dizer que eu estou me convidando para quando vocês fizerem 100 anos de programa, eu quero estar junto lá, sabe? Perfeitamente. Quem sabe? O senhor vai estar sempre presente, não tem jeito de não estar. É uma maravilha. Eu não estou fazendo média com vocês porque, graças a Deus, eu tenho um bom trânsito com várias correntes que circulam na América. Sim. Ninguém pode esconder isso. Tem uns que são mais abnegados, outros que menos, outros que têm menos tempo, outros que têm mais dinheiro, outros que têm mais disposição e outros que são realmente sangue puro. Então a gente sabe que tem isso na América. E o principal, quando eu fui presidente, pelo menos, é respeitar cada um. E respeitar para ser respeitado. E felizmente eu saí em vários mandatos sem nunca ter ouvido 1, 2, 3, 4, 5 mil. Graças a Deus. Por quê? Porque o respeito é mútuo. E eu acho que até o torcedor ele tem o direito de torcer, de gritar, de xingar, etc. e tudo. Mas com responsabilidade e com respeito. Claro. O programa de vocês, eu já era, a gente tem notícia dele e só tem que dar parabéns a vocês, porque eu sei que não é fácil manter. E essa chama, meus amigos, tem que ser acesa. E tem que continuar acesa. Isso é uma pira de Olimpíada, né? Tem que ir levando, né? É acesa, nunca pode ser apagado, não. Nenhum de nós é jornalista, né, por formação. O programa não tem um caminho jornalístico, uma linha jornalística. É um programa de torcedor. É aquele, desde que começou lá atrás, né, a nossa visão sempre foi como é que seria uma arquibancada de Independência virtual. O que que se juntasse nós quatro ali, sentados, em pé na Independência, o que que a gente estaria conversando? E aí entra tudo, entra corneta, entra o cara que acertou um chute bonito, o cara que errou um chute na cara. Então, eu acho que a longevidade do programa tem um pouco a ver com essa, entre aspas, originalidade. Não, acho que entre aspas, essa originalidade de fato de tentar ser, de fugir um pouco, né, do jornalismo e ir na direção mesmo dessa família, desse jeito de ser do torcedor americano, né? A gente acredita que qualquer pessoa que está ouvindo a gente em casa, pelo YouTube, talvez se relacione a isso, fala assim, esses quatro caras ali poderiam estar ali com a gente trocando essa mesma ideia, né? Inclusive, a gente sempre chamou o torcedor para participar, né? Porque é isso, todo torcedor americano está com decadentes de alguma forma. Está sempre aumentando a audiência, sim, né? Sim, então. Então, hoje a gente tem... O América precisa também, né, de divulgação, né? Sem dúvida. Porque nós enfrentamos 1, 2 minutos da Itatiaia. Essa é uma pura verdade. Sim. O Magnus, que Deus o tenha, ele sempre falava, nós temos que procurar corresponder espaço. Uhum. Porque se for esperar vir de lá, não vem nunca. Mas eu vou te falar uma coisa, Afonsinho, eu acho que as coisas estão melhorando, viu? Eles puxam a parte de Atlético, a parte Cruzeiro, e no finalzinho vem uma noticiazinha de América. Mas eu acho que sempre puxando para o lado mais negativo possível. Mas eu acho que a coisa está melhorando. Não sei se é uma percepção minha, mas hoje a gente tem. Eu vou falar do puxando para o meu lado, que eu sou de podcast, eu gosto de podcast, eu acho que é uma mídia que está crescendo e tal, e as pessoas estão vendo mais. Hoje tem um podcast da Globo sobre que faz 20, 30 minutos falando sobre a América. É, o Globo tem falado. É, depois de todo jogo. Quer dizer, às vezes é duas vezes por semana. Sim. Né? Além da Itatiaia. Né? Porque antes era só um minuto, dois minutos da Itatiaia. E no finalzinho, né? Isso, é ali, acabando falar, o América... Você tinha que aguentar a xaropada toda de Grau e Cruzeiro para depois ouvir a notícia. E o também tem um podcast. Isso, romano. Tem um podcast romano, isso, entendeu? Então, eu acho que essas coisas estão... Mas vocês estão vendo a gente, ó, tem que ver só decadente, tem que ver se tem gol, essas paradas aí, tem que ver só decadente. Isso aí, ó. É importante a gente assiste e coloca tudo... É. O que eu quero dizer, meu amigo, é que o Decadentes... mostrou para a Globo e para a Itatiaia que tem um caminho ali e eles foram atrás. Eles estão imitando a gente. Mas são invejosos. Um dia a Globo vai chegar no poder que nós temos. Qualquer dia desse. Isso aqui, quando nós compramos o Vale Verde, olha, o Geraldo Careca, que é o que vendia as cotas do América... É isso que eu perguntava, se era o Geraldo Careca. Ele falou que se eu conseguisse... Lana tomou que ele ia fazer o meu busto lá. Meu desafio. Então tá aqui, mas ele morreu. Busca. Não tem de quem cobrar. E esse relógio do América ali? Pô, achei bonito. Esse aqui, quem me presenteou foi o Marcos Falon. Aqui. Bonito. Bom gosto. Esse foi o Marcos Falon que me presenteou. É muito bonito. Tem que ficar aqui, né? Tem. Vou protestar o braço. E essa medalha? Isso aqui é ordem do MEL Legislativo. Bacana. Eu tenho de Belo Horizonte, do MEL, Esterro do Melo, Barbacena e Ouro Fino. E Belo Horizonte, né? Eu tenho isso aí. Aqui, ó, eu acho que também é da maior importância. Cadê o livro de ouro? Aqui. Tá ali. Esse livro de ouro. Isso é um quem? Maravilhoso. Com a América, houve épocas em que o pessoal contribuía. Aqui, ó, tá vendo? E fui encontrar aqui ex-prefeitos de Belo Horizonte. América, René Gianetti, Amintas de Barros, contribuindo com a América aqui. Sacré Valadares, que foi presidente do América. Muita gente aqui, inclusive os que não pagaram também. Aí tem um PG aí, ó. É fantástico, né? Aqui transferindo cota. Aqui. Olha o América Futebol Clube, como é que é? Olha que interessante, em vermelho mesmo, ó. Vermelho mesmo. Ah lá, América Futebol Clube. Avenida Araguaia, tá vendo? É. Aqui a inauguração do Lana Drummond, que tá em disquete e outras coisas, né? Aham. Uhum. Isso aqui também são troféus, que, medalhas que a gente vai ganhando aí ao longo da vida, né? Isso aqui tem um monte de coisa interessante, né? Aqui, ó. São meus três filhos jogando na escolinha do América. E o chefe da escolinha era o pai do Tele, seu Zito. Quais são? É o Ricardo, Arno, o Romulo e o Renato. Ah, tá certo. Os três filhos que jogavam lá. Olha como é que era o estatuto do América aqui. Isso era bacana, que você distribuía lá o cara. Inclusive para nós coneteiros, isso aqui é burro. Dá uma olhada, deixa eu ver o que está no estatuto. Aqui eu tenho todas as atas de meu período, todas. Então tudo que você quiser saber que passou lá, está aqui. Olha que tudo coisa. Relatado aqui. Não, mas é muito organizado, viu? Olha as letrinhas do. Isso aqui era uma letra bonita, hein? Olha. Aqui é uma moça, mas depois era o Wilson Gordo. Nossa. Aqui já é o Wilson Gordo, né? Aqui. Tem escrito aqui. América Futebol Clube e Belo Horizonte Brasil. É. Olha que bacana. Bacana mesmo. Aqui chaveiro, tudo que não tem jeito, né? E esse retrato do senhor? É. Aí, ó. Isso é quando eu jogava lá, né? Essa camisa eu tenho ela aí. Nossa, sério? O senhor jogou na América em... Eu joguei lá de 48 a 52, né? Futebol. Salão e campo, né? Depois eu joguei basquete em 57 a 60. Joguei futebol de salão de 60 a 72. E depois fui ficando por lá. Comecei na natação, né? Foi aqui. Aqui tem uma... São duas coisas que eu guardo de memória mesmo, né? Aqui. 1946, aqui. Olha só. Infantil. Do mesmo ano daquela carteira que eu mostrei pro senhor. Olha o Alfonsinho lá. Que bacana. Bacaninha, né? São faixas, né? Aqui são faixas. 97. É, 57, acho. 57? É. Olha só. Aqui é minha e da minha mulher daqui pra lá. E ali é do Rom. Era... Ela é campeã sul-americana de vôlei, né? Olha só, não ela sabia. Ela é campeã mineira, brasileira e sul-americana. Não apareço não, mas eu tô ali. Você tá vendo ali? Xingando o Cidinho. Deixa eu perguntar pro senhor, então. Cidinho era bandeirinha. Como é que foi o gol lá que eles falam? Não sei. A bola bateu no pé do cara que tava lá atrás. Eles usavam polaina. Porque houve uma queda do alambrado e invadiram o campo. Então muita gente ficou em pé atrás do campo. Do lado, atrás do gol ali. Atrás do gol. Então essa a bola, eu achei que entrou e ninguém vai me tirar essa da cabeça. Né? Eu vi bosta nenhuma, mas vi e a bola realmente voltou. E eles falam que foi o soldado lá que chutou ela para fora. Mas deixa eu entender, o gol não tinha a rede? Tinha a rede, mas... Mas ficava ali. Ele estava atrás. Entendi, né? Entendi. Entendeu? Agora, essa passagem eu vou contar para vocês aí. O Cidim, bola nossa, aqui em casa, que ele vinha todo aniversário, tomava azeite, sempre todo aniversário ele vinha. É. Ele me contou como é que foi o tal apontar para o meio do campo. Ele era o bandeirinha. Nesse o jogo? Zé do Monte, o Carlai, nesse jogo ele era o bandeirinha. Eles correram nele, pô, Cidinho, anula, anula, anula. E ele então apontou pro meio do campo que tava o Mr. Barry. Sim. E foi com ele lá. Aí deu gol. Tô lá, gol, acabou. Claro, acabou. Qual é a motivação para criar essa coisa linda que é esse museu aqui? Não sei. É vontade de não deixar o América sem história. Nós temos que perpetuar a história do América para as gerações futuras. Porque a geração presente, muitos mesmo, não sabem da história do América, do passado, do que o América era, é e vai ser. Então, eu acho que nós temos a obrigação de preservar. Não é só através de títulos, de taças, de troféus, mas da realidade, que o América passou por momentos dificílimos. Eu participei de reuniões em que americanos fanáticos queriam fechar o clube. Não tem jeito, nós não vamos aguentar, a água chegou no nariz, nós temos ou que pedir licença ou que fechar, mudar, fazer fusão, fazer coisa, e eu sempre rebelde, né? Ah, não vai fazer, não. Enquanto a gente puder segurar, a gente vai segurar as pontas. E sempre tem uma meia dúzia que aguenta as pontas. Sim. Aqui nessa foto, eu me lembro do Biju e o Zito me ajudando a pagar café, pão, carne, verdura. Tem até uns recebinhos aí que no dia de acerte conta, me juro. Vou cobrar, então, também não cobrei, nem hesito. Tem uns recebinhos aí. Como eu lembro, esse é o Moacir, do Zé Flávio. Zé Flávio assinando, inclusive, promissória e ajudando a comprar o terreno do Lano Drummond. Isso não tem preço, gente. Não. Esse zito, na hora de contratar aqueles quatro jogadores que eu falei do Atlético, esse Vitor Capucho, eu me lembro, foram quatro prestações de 50 mil. O América tinha dinheiro para pagar uma. As outras nós íamos ver, né? E na hora de ver, cadê? Então eu me lembro, um Zito pagou, o outro Biju pagou e o outro seu Salim pagou. Salim é o pai do... Marcos Salão. Estou vendo ali o Salim Salum me ajudou numa outra, foi do Palhinha. Quando nós compramos o Palhinha Santa Teresa, 100 mil reais, também parcelado, o Biju pagou quase tudo. Mas quando chegou na última parcela de 10 mil, o Biju não tinha. E nós estávamos viajando para Ribeirão Preto, estávamos no ônibus. E o tal do Zezinho de Santa Teresa estava no assino. Aí já veio o livro de ouro, sem ter o livro, sem ter o ouro. Cheguei lá no ônibus e falei, gente, preciso de arrumar 10 mil reais. Achei. Nós tínhamos umas 20 pessoas, ou 20 e poucas pessoas no ônibus. É uma caravana, né? Aí o Salim foi o primeiro, o outro, Deus. Fizemos uma vaquinha, acabamos de pagar o Palhinha. Então, essa, você vai contar o... Não é um ato de heroísmo? Eu acho que é. Porque o sujeito, quando vai viajar, leva um dinheirinho para pagar um pastel no caminho, uma cervejinha lá. Desfalcou, às vezes, do bolso para ajudar o América. Isso não tem preço. E esse aqui, a gente... Quando eu falo que eu dei sorte na escolha da equipe, porque meu raciocínio... Ninguém trabalha sozinho. Sem equipe, ninguém vai a lugar nenhum. E você tem que ter equipe boa. Se possível, de gente melhor do que você. Com certeza. Se possível, de gente melhor do que você. Eu olho aqui e fico vendo. O Alemão está lá até hoje. O Alemão já foi quantas vezes presidente do América também. E às vezes ele é execrado. Tem torcedor que canta os 4, 5 mil para cima dele. E ele aguenta a mão lá. Aguenta a mão lá. Esse Humberto Gontijo, um arquiteto que faz todos os projetos do América, sem cobrar um centavo. É igual a mim, que ficou usando aí, o Rony me ajudou muito, a Raquel. E o América, quando o América perdeu, o zagueiro ganhou um advogado. Quando o Strico falou, vai jogar bola, vai estudar, né? Quantas ações nós fizemos para o América? É, Rom? Quantas? Eu nem perdi a conta, vocês vão ver ali aquelas pastas todas lá. Se a gente fosse cobrar um honorário, só uma ação do índio foi 15 milhões. Vamos cobrar um honorário barato aí de 10% milhão e meio? Nossa Senhora. Vai receber nunca. Você vê, o Wilson gosta que foi um sujeito realmente pobre, mas o Wilson dedicava a vida dele ao América. Os livros de ata que estão aqui, ó, que são livros de ata, que eram feitos à mão. Era o Wilson que redigia. Um cara que foi presidente do América, participar das reuniões, fazendo as atas à mão. Então aí, ó. Essa visão do pessoal que está chegando agora é que eles não conseguem. São apaixonados. O Murilo Cota Barbosa, histórias magníficas. Ele como médico ajudando, até com material cirúrgico e equipamentos que ele levava para a América. O Rui da Costa Vol, outro também que sofreu muito por causa da venda da Alameda, que marcou a ele. Quando ele teve outros episódios marcantes, a favor do América. É. O seu Rui também foi um fenômeno lá. Elmo Junqueira. Isso, para quem não sabe, quando nós fizemos a troca do terreno do Mundão do Arrudas, que era um matagal e um monte, um morro que se via para criar cabrito, nós trocamos pelo terreno da Andradas. Uhum. Uma transação meia política, meia ajuda e tal, tal, tal. Esse Elmo, ele trabalhava na prefeitura, na Tutecap. Ele destrinchou lote por lote para fazer essas permutas. Aí descobriu um lote no meio do terreno, era de um cara. Puta. Tinha um lote de um coronel, daqui eu não saio. Aí eu falei, o raso te pede para sair, pô. É um raso enfrentando um coronel. Né? Mas deu uma sorte, olha como é que o América também é abençoado. Apareceu um terreno numa esquina, logo para frente da Câmara, que era uma metragem maior do que o lote dele. Aí o Elmo soprou no meu ouvido, faz a pergunta. É. Eu ofereci a ele, ele topou. Ufa! Ficamos livres dessa desgraça. Saiu de lá. Isso tem preço? É, não. Isso, o sangue e a lágrima e o trabalho que essa turma deu para o América e a família Raso, principalmente. Tem que seguir essa trilha. É uma outra. Então, é outro eu, quando eu fico repetindo. Que o Magnus Livre, gente, esse Magnus também foi um fenômeno. Gostei demais, até uma dessas aqui homenageou o Magnus como patrono, né? Uhum. Uma dessas. Foi a La Bruna. A La Bruna? Foi. Achei maravilhosa a homenagem que fizeram a ele. O Magnus, no fim de vida, eu ia lá fazer visita a ele. Ele me confidenciava coisas que esse cara também sofreu um bocado nessa merda. E ele foi o mentor da grande fusão América 7, né? Uhum. Aquela incorporação. Ele era o presidente do 7. Ele foi ali em casa, ele tinha uma mágoa de um desses aí e falava, se você voltar à presidência, nós fazemos a América 7. Mas se for fulano, nada feito. Aí você me perguntou por que eu aceitei a presidência. Uma delas foi por causa disso. Agora eu posso revelar em primeira mão para vocês. Realmente aquilo me tocou. Ainda bem que você aceitou. Aqui, em 1986, tem uma conversa minha com Raimundo Sampaio. Ó, que maravilha. E Emanuel Sampaio, que era o filho dele. Eu tentando mostrar a ele que o Independência tinha que ser do América. E ele, bravo comigo. Ele era bravo. Mas você vê que o sonho de Independência era de muitos e muitos anos. Aí tem a foto. Cadê ela, hein, Rô? Da assinatura ali. Essa aqui. Essa desmente muitas das mentiras que a gente ouve de Independência. Principalmente de Atlético, inclusive, atleticano que gera. A chave foi passada para o América. Eu vou fazer uma selfie. Muita gente ajudou. Não tem dúvida. Muita gente ajudou. Muita mesmo. Ela estava vindo no Mercado Livre. Tem dela vindo no Mercado Livre. Alguém pegou emprestado e não devolveu. Ah, não tem muitas dessas, não? Não. Eu acho que não tem nenhuma. Ah, tem uma venda no Mercado Livre lá. Tem no Mercado Livre? Tem. América e... Isso, América e Faia Norte. Aí eu vou lá buscar. Pô, provavelmente é a do senhor, viu? Essa aqui, vocês lembram da tal camisa? Era... Limão Atômico. Limão. Isso aqui, à noite, realmente brilhava. Eu lembro dessa camisa. Vocês lembram disso? Brilhava, meu. Assim, qual que é a mais bonita que você acha aí? Aqui eu julgava com ela. Então mostra ela pra nós. Acho que ela tá por aqui. Primeiro era uma verde branca. Era essa aqui, ó. Ela é. Eu adoro essa camisa. Camisa do futebol do salão e do Júnior, do América, era essa. Essa verde e branca, com esse tom de verde foi é maravilhoso. Foi o salão também, muitos anos, né? É. Tem uma que tem Romo, umas coisas amarradinhas. Tem essa aqui que tem umas assinaturas aí. A turma. Aqui, ó, pra quem vê as camisas hoje, gente, as golas, elas são influenciadas por essa gola aqui. Você já ouviu falar em gabado, gabardinho, gabardão? Já. Olha isso aqui, ó. Olha o gabado, gabardinho. Esse time é o time de... Deve ser 46, 40. Por aí. Esse é o pai do Guilherme. O Aldo. Esse é o Zezé Papatela. Esse é o Armô. Era Aldo... Aldo, Didi, Armô, Zezé Papatela, não lembro quem é, e Carlinhos. Carlos Alberto, Gabado, Gabardim, Petrônio e o Lili. Ah, o Milton Chaves aqui, ó. Olha só. Acho que dessa turma aqui, o Haroldo tá vivo, mas já tá bambiando. Décio Teixeira, não é? A lista fininha. Charuto. Não tem mais ninguém aqui, não. Olha o Jair Bola aqui, ó. Tá lá. Ari. O Mauri tá vivo. Ah, mas... Mauri tá aqui. Mas não é da América, não, né? Que time que é esse? Isso é aquele time do Espírito Santo que o Jair... Que esse aqui é o Zuca. Isso deve ser Seleção Mineira. Ah, verdade. Seleção Mineira. Seleção Mineira. Eu tô assim, ó, mas... Não conheci o... Assim... Ah, o América na Turquia. Que... Ah, América é um Fenerbahçe. A filha dele esteve aqui com o neto. Ó. Caiô. Caiô. Tem um Caiô que é de uma... Tem o Rodrigo, o Manuel. Gente finíssima também. Olha o Jardel aqui, ó. Olha esse era o meu reserva. Fernando Fantoni. Foi o meu reserva. Enquanto eu joguei, ele ficou de fora, coitado. Fantoni. 1958. Aqui é a camisa vermelha. A gente tava falando de fazer uma camisa de goleiro igual essa aqui. Bonita, ia ficar bonita, viu? Nossa Senhora. Aí tem. O Ziraldo é meu colega de turno. Então ele manda sempre uma correspondência. Esse aqui foi o primeiro. Tem uma lista aí, né? Foi o primeiro Telex instalado em Belo Horizonte. Hoje não existe mais. Era da Folha de São Paulo. Oh. Eu era correspondente da Folha, deixaram o Telex em casa e o Ricardo, o tamanhozinho dele aqui, pegou e já foi batucado. Aqui é aquela do tá Independência. É. Tem uma cartinha do Oswaldo Nobre aqui, essa, né? A selfie. Aqui foi quando era o presidente da DENG, Felipe Drummond, que é o nome do Mineirinho. Aqui é o Bias Fortes, o Biazinho, as coisas. Aqui é o meu pai entregando o primeiro ônibus em Belo Horizonte. Olha só. É a razão da rua. Ah, ele foi tá. Ele aqui, ó. Esse aqui é o nosso quadro de formatura. Tem o Hélio Garcia, tem Ziraldo, Emanuel Mendes, tem muita gente de expressão aí. Aqui são aqueles três que vocês viram lá, né? Aqui quando eu fui soldado. Ó. Esse aqui eu joguei no Mackenzie por causa disso. Uhum. O raio do coronel lá, o capitão sei lá, jogava no Mackenzie. E se eu não fosse pro Mackenzie, eu... em compensação, eu fui pro Mackenzie. Tranquilo. Joguei no América tranquilo, sem problema. Aqui é a Juracia, minha esposa, né? Jogando no Mackenzie na Seleção Mineira. Uhum. Que é a minha família, só. É uma mãe, que ontem faria cento e tantos anos, mas só tem uma irmã viva hoje. Todos faleceram. A gente conversou aqui com o senhor perguntando por que, que o senhor ficou tanto tempo, né? Foi presidente tantas vezes, você falou que você não sabe. Então vou fazer uma outra pergunta. O que mais o senhor viu no América nesse tempo todo que o senhor esteve lá? O que é que eu vi? O que que mais o senhor viu lá? O senhor, claro, a gente perdeu muito, a gente ganhou um pouco, a gente xingou um tanto, mas o que que o senhor pode falar que o senhor, esse tempo todo que o senhor passou, o senhor está lá desde 41, o que o senhor pode falar que você viu na América? O que eu vejo, o amadorismo ainda em grande parcela da população do Belo Horizonte. Amadorismo. Tem os profissionais, é claro, mas no América é amadorismo. É. Eu fico triste quando falo, o América é dirigido por amador, tinha que ser profissional. Coisa nenhuma. Você tem que ter um amador que tenha alguma competência, o profissional na área dele, no setor dele. É para isso que você tem que escolher os seus auxiliares. Quando eu digo aqui, eu soube, tive sorte, Deus me ajudou a escolher os auxiliares. Profissional, se erra, você pode dispensar. Não é isso? Sim. O amador, você tem que ter outro carinho com ele. Sim. Eu tive que dispensar o amador da minha equipe. Tinha um que nós fazíamos reunião e eu pedi, ó, esse assunto vai ficar restrito à diretoria, eu ainda vou tentar uma solução melhor, não sei o quê. Alternativa. Você saía de lá, tateada, alguma notícia. Mas eu vejo que a substituição de pessoas, ela se faz às vezes na própria família. Quando eu vejo lá na arquibancada o filho do Antônio Bicalho, o filho do Alair Couto, o filho do Eduardo Azeredo, o filho não sei o quê, aquilo me dá um... Claro que eu vejo vocês lá, está na gente um ano, vocês vão carregar aquela bandeira. Sim. A gente sabe disso. Então, o América é eterno porque os americanos são eternos. Bravo. Isso aí. Que coisa bonita. Essa é a minha resposta. Felipe. Bom, você também comentou, né, que a gente teve muito perna de pau na nossa história, né? Eu queria saber qual foi o maior jogador que você viu jogar pela camisa do América. Aquele que mais te encheu os olhos. Eu não posso falar no maior que eu vi, porque... Se eu voltar para 1948, aquele time me encantava. Né? Pode ser, mas é bom para a gente ter história, né? Começou com o Valsec, naquele time, era o famoso Leão argentino, que eu era do aspirante e às vezes eu marcava ele nos treinos. A gente podia ver que o cara era diferenciado. Depois veio o Zuca, um cracaço de bola também. Mas tivemos o Gunga. Fazer gol e artilheiro tem que ser realçado. Né? Eu vi o Jair Bala, o Amaury Horta. E depois eu termino com meu orgulho de americano. Seleção brasileira, categoria de base do América. Quem é que pode se orgulhar de falar? Um ataque com Euler, Palinha, Fred, Tostão, Éder. E na reserva o Mauri e agora o Richarlison. Você pode falar em Gilberto Silva, pode falar em Danilo, pode falar em Ronaldo Luiz. Naquela Copa de 2002, nós tínhamos três da categoria de base da América. Estava lá o Fred, estava lá o Gilberto Silva... E estava, que eu não sei falar o nome dele, o Chicalhoco, né? Aquele chinês, sim, japonês, sim. Uhum. Que estava na categoria de base do América, que jogava na seleção do Japão. Pô, se o cara chegou à seleção brasileira, já vamos tirar o chapéu para ele. Sim. E se foi a Copa do Mundo e ganhou, vamos tirar duas vezes o chapéu dele. É. Então esse eu considero, como foram em épocas distintas, né? Os maiores jogadores do América. Eu sou um que fala muito no programa, mas hoje eu estou mais retraído diante dessa... Tímido. Mais tímido diante disso tudo aqui que a gente está vendo. É, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que nós vamos alguma vez jogar um campeonato sul-americano? Acho. Em breve? Acho. Se nós continuarmos no ritmo que estamos, com algum acerto, o ano que vem nós continuamos na A, e se continuar nós vamos... a Sul-Americana. E até aproveitando a pergunta do Felipe, e qual foi o pior jogador? Os erros que nós já cometemos, eu não acredito que a gente vai cometer mais. Não vai. Esse ano voltamos a cometer alguns erros. O senhor está otimista? Esse ano nós vamos ficar? É uma pena a gente falar isso. Mas quantos jogadores nós contratamos sem utilizar? Mas o senhor está otimista esse ano? Nem vai acontecer isso. Então esse ano a gente fica. Eu acredito que não vai acontecer mais. Também estou assim, viu? Também estou acreditando. Eu tenho que ser otimista, né? Quem sabe temos ainda vou a Tóquio. É um sonho de nós todos, né? Nossa. Eu sempre falo que o dia que a gente for lá no Mundial, vamos mostrar meu ingresso de América União Luziense, lá no campo da Frimisa, numa chuva danada. Assim, eu tava lá, agora eu tô em Dubai. Eu tava lá em Santa Luzia, lá, debaixo de uma chuva horrorosa, mas a gente tá firme e forte, né? Você queria fazer outro? Não, é só perguntar qual foi o pior jogador. É. Aí tem que desligar a câmera. É. Ah, rapaz. É porque a gente tem um quadro no programa. Um de colatina. Sacanagem. E tem um outro também que. Esse até jogava bem. Adilson Charuto. Era um ponta. Muito veloz, muito bom jogador. Nós fomos jogar em Valério Doce. Ele conseguiu, dentro do gol, sem goleiro. E a bola parou para ele a um metro da linha. Ele conseguiu bater e chutou para fora. Pensei comigo, se ele fizer isso no treino, eu dou um bicho para ele. Porque não tem jeito. O cara não tem jeito, mas errou. E no vestiário, o Nestor Gonzalez, que Deus tem, jogador uruguaio. Presidente, aquele negrito não molha a camisa, não molha a camisa, vou bater nele. Olha isso. Difícil. É que esse você vai falar aqui. O quê? É, gerenciar isso aí não é fácil. Não. Que Deus os tenha, né, todos dois. Um errou porque errou mesmo, né? Maravilha. Bom, então, presidente, em nome do Decadentes, eu gostaria muito de agradecer ter nos recebido e dizer que esperamos contribuir um milésimo do que o senhor contribuiu na vida com a América. Nossa tentativa aqui é documentar um pouco a história da América, documentar a história de quem viveu a América, de quem construiu a América, de quem a gente sabe que muitas vezes reconstruiu a América, não só construiu, mas reconstruiu, em dizer que no que depender de nós, certamente essa bandeira vai ser levada sempre à frente, sempre erguida e sempre em todo lugar que a gente puder levar. Muito obrigado. Bom, eu diria apenas que eu não construí nada sozinho. Ajudei em diversas oportunidades e diversas diretorias. Tive afastado em algumas por não concordar com certos métodos, mas jamais indo contra quem estava lá. Porque quem preside o América merece um lugar ao lado de Nossa Senhora Aparecida, que é realmente um cargo de muito sacrifício. E dizer que não se faz nada sem equipe. Então, quando se faz equipe, entre amadores e entre profissionais, você pode ir longe. Sozinho, você não vai a lugar nenhum. Perfeito. Não acredito em ditadura, principalmente em futebol. Peço a vocês, que estão com uma parcela muito forte da comunicação e da torcida do América, é que se unam sempre. Com crítica construtiva, ninguém deve ficar elogiando só por elogiar, não. Crítica construtiva, ela é válida, mas principalmente pelo apoio na hora que estiver difícil. Porque na hora do difícil é que a gente vê o verdadeiro americano. Nem ir lá vaiar e apupar, que a gente não leva nada. Sim. Mas é apoiar na hora que mais precisa. E eu quero agradecer a vocês de coração por participar dessa festa dos 300 programas de vocês esperando que pelo menos 500 estejam por aqui para estar com vocês. Com certeza. E a casa aqui está aberta. Ótimo. Falei muita coisa minha que eu não devia falar, mas é que às vezes eu confundo. A história se mistura. Então claro. Não tem jeito de eu querer sair e não tem jeito. Quantos troféus, medalhas e essas honrarias que eu tenho aqui são em razão do América. Sim. Tem que reconhecer isso. Sem dúvida. Quer dizer, tem os ônus, não é? De entrar em qualquer lugar, você fala. Parece que está escrito aqui que é América. Né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não contrata o Messi? Por que você não contrata o Cristiano Ronaldo? Vou contar para vocês. Eu estava indo ser operado quando eu tive problema no coração. Eu estava na maca indo para o CTI lá. Tinha um cara do lado. Ô, oh, doutor Afonso, por que você não contrata o Edmundo? Você está de brincadeira. Sim, meu amigo. O Edmundo estava jogando futebol de 7 naquela época. Quando eu saí daqui... Nós conversamos, vamos ver depois. A sugestão está aqui. E por incrível que pareça, todo mundo tem uma sugestão. E eu, se pudesse, eu ia ser aquele torcedor que quer um time igual ao Barcelona, sem esquecer que a arrecadação é do Mato da Lenha, né? Sim. Então é isso que nós temos que às vezes pesar. Tem. E muito obrigado a vocês e vamos tomar o nosso cafezinho. Muito obrigado, gente.